Centurion, a sua rádio na web. Boa noite. Está começando mais um especial Centurion. Aqui na sua rádio web Centurion. A partir de agora, você confere uma hora com o melhor de seu cantor, cantora ou banda preferida. Rádio Centurion. Rádio Centurion. Centurion, a sua rádio na web. Henrique, o pessoal da Rádio Centurion, aqui quem tá falando é o Paulinho Heavy, vocalista do Inox, uma banda de hard and heavy metal que chegou a gravar um LP pela CBS Records em 1986. O Inox era formado pelo Fernando Costa na guitarra, Rolando Castelo Júnior, até hoje batera do Patrulha na bateria, o Sérgio Escapuano no contrabaixo, já falecido, infelizmente. E eu, Paulinho Heavy, nos vocais e teclado. Centurion, a sua rádio na web. O Inox é uma banda que nasceu em 1983, com a necessidade de cada um de nós fazermos um rock sem fita isolante. Todo mundo muito cansado já da cena do rock nacional. Naquela época nada acontecia, as grandes bandas tinham terminado e eu tinha uma banda de música cover e estava muito cansado de tocar no circuito de rock aqui de São Paulo. E resolvi fazer uma banda diferente, alguma coisa autoral, alguma coisa que realmente a gente se orgulhasse. E acabei sendo apresentado ao Sérgio e ao Fernando, que vinham de uma banda de rock progressiva chamada Quantum, que também tinha a mesma necessidade. Estava todo mundo de saco cheio de fazer rock com fita isolante, com acochambrado, muito tupiniquim, tudo por aqui. A gente se conheceu fazendo cover, brincando de tocar uns Deep Purples da vida, uns Led Zeppelin, coisas que a gente curtia. E daí partiu uma afinidade muito grande, as ideias bateram e a gente começou a crescer a ideia de realmente fazer um negócio que mudasse as estruturas, né? Como eu já era meio famoso em 83, porque eu apresentava um programa chamado Som Pop aqui no Brasil e fui o responsável pelo lançamento do Iron Maiden no Brasil. Eu tinha sido promovido na EMAI, trabalhava na EMAI Odeon e tinha muita grana, estava com muita grana na mão. O Fernando também era um cara que tinha posses. E aí nós fomos comprando equipamento, fomos maturando a banda em 84, 85, quando acabou o Rock in Rio, eu pedi demissão da gravadora, como um acordo, né? Porque ou eu seria promovido para trabalhar no Rio de Janeiro ou eu cairia fora. Preferi cair fora, peguei toda a minha grana que tinha, fui para Nova York e trouxe $60 mil de equipamento. Então, foi a primeira banda nacional considerado super grupo, que a gente tinha um equipamento que acabou sendo utilizado muito por bandas que vinham lá de fora, uma vez que aqui no Brasil não tinha, era impossível a gente conseguir usar nosso equipamento. Eram 5 Marshalls, 32 alto-falantes de guitarra, 16 alto-falantes de baixo, 2 Ampeg SVT para tocar o baixo, um praticava da bateria, tinha 25 metros quadrados, o Júnior usava uma bateria com 4 bumbos duplos. Era um absurdo, era muito equipamento, era uma quantidade absurda. E a gente gravou o disco, acabamos conseguindo, logo depois do Rock in Rio, conseguimos um contrato com a CBS. Foi uma bosta ter acontecido isso, exatamente porque a CBS era uma empresa que tinha muitos artistas nacionais fazendo, dito por eles, rock. Então eles vendiam o RPM como uma super produção e na realidade o RPM ensaiava com um quarto, tocava ao vivo com um quarto do que a gente ensaiava, entendeu? E tinha metrô, tinha Tóquio, tinha rádio táxi, um monte de bandas de rock e vendiam muito mais que a gente, porque na época a gente tocava heavy e hard rock. E eles acabaram nos escondendo. Não foi um negócio bacana na gravadora, porque em vez deles ajudarem a gente a estar no mercado até hoje, uma vez que rock não se vende, se produz, né? Eles acabaram nos eclipsando, porque a gente não era um time de tocar em rádio fácil, de fazer chacrinha, a gente não queria nada disso, ficar fingindo que estava tocando playback e tudo mais. E era muito ruim, cara, porque não tinha lugar para tocar em São Paulo, não tinha lugar para tocar no Brasil, ou seja, o nosso maior legado era o nosso maior, que era ter um monte de equipamento, era o nosso maior infortúnio, porque só para ligar o equipamento de palco precisava de 3 kVA de potência no poste. Nenhum lugar tinha isso. A gente ligava o equipamento, caía disjuntor das casas, não tinha teatro que pudesse ser locado, os lugares de São Paulo todos ocupados, lugares grandes. Os clubes não queriam alugar para a gente tocar porque o Raul Seixas, naquela época, ainda estava vivo e todos os shows que o Raul Seixas não ia ou aparecia bêbado, os caras quebravam tudo e a gente acabou ficando sem nenhuma opção para tocar, entendeu? O tempo foi passando, as coisas foram se complicando, a gente com uma estrutura absurda, muita gente trabalhando pra gente, dependendo da gente, dinheiro não entrava, a gente não conseguia tocar, o empresário tentando catar nossa grana, nosso equipamento para fazer dinheiro. A gente percebeu que não tinha muito espaço, a gente nasceu muito antes da hora aqui no Brasil. Tinha uma estrutura super invejável, tinha técnicos de tudo quanto é lugar, todo mundo sabia o que tinha que fazer. Era uma estrutura extremamente cara e a conta não fechava. Chegou uma hora que a gente achou melhor encerrar as atividades da banda do que virar uma banda comum tocando em barzinho por aí, com meia dúzia de equipamento que todo mundo usava e tudo mais, entendeu? Todo mundo queria ver os 32 alto-falantes falando ao mesmo tempo, todo mundo queria ver o palco do Van Halen que o Enox tinha. Essa era a realidade. Centurion, a sua rádio na web. Centurion. Centurion, a sua rádio na web. Exatamente isso, né? Então o Inox é uma banda que durou de 83 e encerramos atividades em 88, quando a gente fez o último show num teatro meia boca que tinha aqui em São Paulo, chamado Mambembe. E a gente encerrou a atividade ali e partimos para comprar o Blackjack Bar. Eu e o Fernando, o guitarrista, acabamos virando donos do Blackjack Bar. Então o Inox foi, na realidade, uma banda que durou 5 anos, fez vários shows interessantes, né? Nós fizemos um show, estreamos na praia de Caraguá, no litoral norte aqui de São Paulo, um palco na praia, com 32 metros de frente do palco, para aproximadamente 40 mil pessoas. Foi um absurdo, foi muito legal. Receptividade muito grande, apesar da galera não conhecer o som, super pesado para a época, né? Foi muito bem recebida. Depois nós fizemos shows em Ourinhos, também numa feira agropecuária, com umas 20 mil pessoas, também lotado, foi muito bom. E foram os únicos lugares onde a gente pôde tocar exatamente com todo o nosso equipamento e mostrar o Inox como deveria ser para o público. Quem viu, viu, quem não viu. Vi um pocket show no Mambembe, dois pocket shows no Mambembe, pequeno, como eu já disse, não dava nem para ligar o equipamento de luz, porque caíam os disjuntores, a gente teve que tocar super dimensionado para poder conseguir estrear nos palcos de São Paulo. Fizemos também Araújo Viana lá no sul, fomos viajar, tocamos lá no Araújo Viana, que é um lugar bem bacana. Mas não deu para levar todo o equipamento, nós tivemos que ir de avião para lá. Mesmo assim, o show foi muito bom. E voltamos para São Paulo, fizemos mais uns 2 ou 3 Blackjacks Bar, que na época não era nosso ainda. É um Réveillon, fizemos uma festa de Réveillon lá, onde a banda tocou. Foi muito divertido, muito legal. E ao todo, o Inox, nesses 5 anos de vida, fez o quê? Uns 6 ou 7 shows, no máximo. Sendo que esses dois, como eu falei, em Ourinhos e em Caraguá, foram os que realmente são dignos de nota, porque a gente tocou com todo equipamento, com toda iluminação, foi um negócio muito... Centurion, a sua rádio na web. Centurion, a sua rádio na web. Rádio Centurion. Centurion. Centurion, a sua rádio na web. aceitação do disco foi a melhor possível, porque a banda tinha uma expectativa muito grande, o boca a boca naquela época era muito grande, todo mundo conhecia a banda, sabia que estava vindo uma encrenca danada, as revistas falavam muito da gente, a revista Metal, a revista Som 3, as revistas especializadas da época informavam que o Inox ia vir, então tinha uma expectativa muito grande, o pessoal de rádio falava muito da gente. E o disco, quando saiu, foi super mal lançado, foi lançado em 86, no meio do carnaval. Olha que absurdo, um disco de rock, de heavy metal, hard rock, sendo lançado no carnaval, em fevereiro de 86, um absurdo isso. E era a época do Plano Cruzado e todo mundo tinha dinheiro na mão, a expectativa estava muito grande e na época nós chegamos a vender inacreditáveis 60 mil cópias, uma bela vendagem com uma banda que não apareceu em lugar nenhum, que não fez nenhum tipo de divulgação, porque a gravadora sequer foi capaz de conseguir trabalhar rock pesado, entendeu? Então automaticamente pagou toda a produção do disco e tudo mais, eles se deram por satisfeitos e encerraram qualquer tipo de interesse com a banda, exatamente porque a gente era cabeludo, tocava alto pra caralho, era um rock desconhecido pra eles, estavam mais acostumados com o popzinho açucarado que eles chamavam de rock, e os cabeludos super produção não iam vender o que os adocicados deles venderiam, e ao mesmo tempo estragaria a magia da superprodução que eles vendiam para os açucarados dele. Então eles acharam por bem eclipsarem a gente e deixar do jeito que ficou. Esse foi o legado do Inox dentro da CBS, infelizmente. Rádio Centurion. Rádio Centurion. Dificuldades que a banda enfrentou foram todas essas que eu disse aí na primeira parte do coisa. Você imagina o mercado. Se hoje já é difícil, imagina 30 anos atrás, 33 anos atrás. Não existia material humano, não existia local para tocar. Você falava que precisava de 3 KVAs no palco, os caras xingavam você. Você falava que você precisava de uma cabine primária para alimentar teu palco, os caras tiravam o sarro. Em suma, não tinha um circuito de show montado como hoje tem, tá? Nem para sertanejo, não existia. Eram showzinhos mambembes, de qualquer jeito. Como volto a falar, os grandes shows de artistas consagrados como Roberto Carlos, Simone, Escambau 4 eram feitos no Canecão, no ginásio Ibirapuera. Não existia teatro, não existia casas de shows como hoje tem, entendeu? Então era super precário, essas foram as maiores dificuldades. E você imagina desbravar o mercado de rock pesado num país do samba, do futebol, sabe? Do preconceito fudido contra cabeludo, contra roqueiro. Tudo isso causado por as bandas que vieram antes, que destruíram o cenário, né? Como eu te falei, o próprio Raul Seixas, que é um mito, os Escambau 4, foram os caras que estragaram demais o circuito de show de roqueiro no Brasil, exatamente por causa disso, porque ele dava cano, não ia, quebrava tudo, os caras iam lá e arrebentavam tudo. Então a gente sempre ficou com a pecha de violentos, de problemáticos, e não conseguíamos espaço para tocar. Essa foi a maior dificuldade que nós tivemos naquela época. Centurion, a sua rádio na web. Let's go. Centurion, a sua rádio na web. E o Inox não tocou só hard rock, né, velho? Nós tocamos heavy metal também, e ouso dizer que tem até um thrash metal no primeiro disco. O Doce Poder é uma música que tem uma levada totalmente thrash, coisas que vieram ser feitas logo na sequência pelo Sepultura e tudo mais. Só que a voz não era gutural, não tinha aquela acentuação que é o thrash normalmente, mas as levadas do Doce Poder, por exemplo, é um thrash total, cara. Então a gente tocou heavy, tocou hard, tocou rock and roll da melhor qualidade possível. Era um time muito coeso, muito arrumado, e que eu sinto muito de não ter podido maturar essa banda no estúdio, porque o segundo álbum seria muito melhor que o primeiro, porque a banda já estaria mais encorpada, mais preparada para entrar no estúdio, né? Mais experiente, vamos dizer assim. E o som era completamente inovador para a época, né? A gente foi chamado de Deep Purple brasileiro. Todo mundo estava acostumado aqui com cançõezinhas, né? Bandas de rock faziam canções. A gente fazia verdadeiros pedaços de piece of force, né? A gente trabalhava com peças mesmo, com uma tijolada na cara, entendeu? Músicas que eram épicas, vamos dizer assim, saca? E essa era a diferença. O som do Inox era um som pegado, um som pulsante, vibrante pra caralho. É a diferença do que a gente vê até hoje por aí, né? Quer dizer, a gente hoje já vê muito as bandas fazendo isso, mas naquela época não tinha. Volto a falar, musiquinhas com três acordes, pestaninha, pé de galinha, sabe aquelas coisas? Violão e guitarra, né? Aquela revista Violão e Guitarra. O Inox era diferente até nisso, cara. Era muito difícil de tocar as músicas da banda. Rádio Centurion. É o som em português do Inox, né, cara? Com relação a como é que eram as faixas, né? Como é que eram as letras do Inox. A gente sempre cantou aquilo que a gente vivia, né? Eu sempre fui contra o estereótipo de bandas que lá fora usavam caveiras, usavam as coisas medievais, aquelas coisas, porque eles tiveram isso como história, né? Faz parte do DNA deles falar sobre esse tipo de coisa. Agora aqui no Brasil, você falar sobre caveira, sobre essas coisas, ou sobre bruxa, eu sempre achei muito tupiniquim demais a gente copiar, emular uma sensação lá de fora. Então as letras do Inox eram sobre a gente mesmo, cara, as coisas que a gente gostava. O que a gente gostava? O que o roqueiro gosta? Gosta de mulher, a gente gosta de carro rápido, a gente gostava de bebida, de dar risada, de falar merda entre amigos. Coisas que a gente vivia, cara. Todo mundo amava o pai, ninguém era revoltado, sabe? Ninguém sofria de depressão, querer cortar os pulsos, como tivemos outros roqueiros aí metidos a intelectualoides ridículos que cantavam "me corta os pulsos", sabe? Aquelas coisas meio deprimente demais. O Inox não, o Inox sempre foi uma festa, cara. A gente queria era cantar alegria mesmo, botar o som pra cima, e tiração de sarro, coisas pertinentes ao rock and roll de verdade, literalmente, rebeldia e alegria de estar vivo. Era sobre isso que a gente falava, entendeu? Ninguém odiava o pai, ninguém queria matar a mãe, ninguém era revoltos com coisas ridículas, entendeu? A gente era roqueiro, sempre foi roqueiro, sempre cantou rock and roll. É isso. Centurion, a sua rádio na web. Centurion, a sua rádio na web. Centurion, a sua rádio na web. É, esse lance dos shows eu já contei aí, né? Muito complicado, na época não tinha porra nenhuma pra você tocar. Agora, os poucos shows que nós fizemos, todos eles entupidos, cara. Todos eles entupidos. Até os pequenos aqui no Mambembe ou no Blackjack aqui em Bar em São Paulo, todos entupidos, porque a banda tinha um nome absurdo. Todo mundo queria ver, todo mundo queria estar perto. Todo mundo queria autógrafo, enfim, nós marcamos uma época. Pena que muita gente que hoje está aí ouvindo isso daí não sequer estava vivo nessa época, né? Mas quem viveu e viu, viveu. Quem estava lá na época curtiu pra caralho. Nós curtimos muito de ter feito isso, cara. Rádio Centurion. Rádio Centurion. Centurion, a sua rádio da web. Centurion. Não, não existe nenhum projeto de a gente voltar e fazer nada. Ah, em 2016 o Júnior comemorou 50 anos de bateria. Ele fez um show que foi registrado no Sesc, 50 anos de Rolando Castelo Júnior, onde tocou todas as bandas que ele participou, em especial o Patrulha, e o Inox tocou lá 5 músicas. A gente voltou e fez um ensaio, foi pro show, foi muito divertido, mas o Fernando não mora mais no país, ele saiu e infelizmente o Sérgio faleceu, e em virtude disso a gente não tem plano nenhum de fazer a banda voltar. O Inox foi uma coisa muito legal, ficou naquela época, não tem sentido nenhum hoje a gente voltar e querer reviver uma coisa que muita gente nem sabe o que aconteceu. Pra gente foi muito dolorido, foi muito complicado conviver com fazer parte do primeiro supergrupo brasileiro, vamos dizer assim, ter uma estrutura fantástica, conseguir uma gravadora bacana e ficar de fora do grande circuito. Então criou muito problema, a gente teve muitos problemas pessoais por causa disso, com dinheiro, com família, um monte de coisas que acarretaram a gente querer ser inovador numa terra que não te oferece nada, que não dá vontade nenhuma de a gente tentar reviver esse tipo de passado, mesmo porque as pessoas não precisam de, como é que fala? Experiência não se transfere, né? Se adquire. Então não adianta a gente tentar mostrar para o público o que foi o Inox hoje, que ela jamais vai conseguir entender o que significou fazer tudo isso há 30 anos atrás. Quem esteve lá sabe quem nós fomos e o que nós somos. De hoje para frente vai ser só mais uma banda, e por causa disso é melhor ficar quietinho e a gente manter aquele puta astral que a gente tinha, sem ficar mais puto do que a gente já ficou, beleza? Agradeço pra cacete o espaço, espero que a rádio decole, que um monte de roqueiro que esteja aí continue brigando pelo rock, continue apoiando a rádio. Eu hoje estou fazendo um programa na internet chamado É Noise. Quem quiser ver bandas novas, quem quiser saber um pouco mais da minha carreira, é só entrar aí no www.altv.com.br, sexta-feira às 20h15, ou então entrar na minha página aí do Programa É Nós no Facebook, dá um like lá, toda sexta-feira o programa vai ao ar via link, você pode assistir em qualquer lugar no Brasil pela internet, beleza? Tô ficando por aqui, desejando sucesso para todo mundo, muito obrigado pelo espaço. E grande abraço para todo mundo. É nóis! Rádio Centurion. Rádio Centurion.